marreta, treme, treme, pra não deixar ninguém parado. Alô, senhor! Bora começar aquele Big Luiz! E quem grava tudo é ele! Bruno Lima, gravações! É pressão pra todo lado! Bora começar a liberar primeiro, então! E lógico, sempre no apoio do meu grande parceiro, o Emerson Muniz! E do meu prefeito, o Berg Campos! E o apoio do meu grande parceiro Mauro! Ime e seus celulares! Vai começar, Lanzinho! Se é pra começar, começa agora então! Já tá valendo! Vai! Só quem é do Flamengo aí faz o barulho. Quem é do Flamengo joga a mãozinha pra cima aí. Joga pra cima, joga pra cima. Joga, joga, joga. Um paralãozinho. Batidão, batidão, batidão. Mesmo, hein, doido? Minha Neuca! Bora, meu neguinho! Cara de braba que me dá maluca. Tá batendo na cara dela. Fala, Luizinho! Opa! E às vezes ela escuta, me manda embora de casa e me manda morar no. O Dali Lula, gente! Fodei, meu gerente Lula, o da estação Gastrobar. O galera de Maritu! Batendo na cara dela. Bora, Zeca! Ela é folgada e às vezes ela escuta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na. E chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. Bora, meu batidão! Dá-lhe mais um game aqui, meu parceiro Luiz. Sumiram tudo, graças a Deus. Sumiram no game, bicho. Mochila nas costas, ratinho na cintura. Ponezinho pra trás, só caçando puta. Ponezinho pra trás. O grande parceiro Bicão do Paredão, papai chegou, meu irmão. Bora, Bicão! Aumenta tudo, aumenta tudo. Papai chegou. Aqui, Luiz. Quando eu fico de costa desse filme, você gosta quando desse me acabo. Quando eu fico de quatro, quatro, quatro, quatro. E ela fica bem de quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro, quatro. Vambora, meu batidão. Vai. Já tá valendo. Só pra quem tem aquela mulher baixinha, aquela mulher baixinha que é braba. Tu tá ligado com ela? Pressão. Tu sabe que ela é braba, né, meu preto? Tô namorando uma mulher psicopata. Tu já sabe se tu trair. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me. Já te apontaram dali, bicho? Ah, é tu mesmo? Se eu trair, ela me. Fala, Dudu Moro! Só o que eu falei. Olha o que ela disse pra ele. Ela puxou um facão pra mim. Um abraço em aias. Verdade, verdade. Ela jogou água quente em mim. Só porque falei, oi, assim, tudo bem? Ela puxou. Calma que eu vou aliviar teu lado. É se eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. É se eu fiz pras morena. Só as mulheres solteiras. Começa balançando, balançando esse bumbum. Começa balançando, balançando esse bumbum. Começa, começa, começa. Hoje todo mundo pode beber, viu? Só não pode passar mal. Pode beber, só não pode passar mal. Porque se tu beber fica rosca. Eu vou te passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal, o sal, o sal. Eu vou te passar o sal, o sal. Tu é doido, meu irmão? Bora! Quando for beijar alguém, desce esse beijo em mim. O Tomisu, tá ligadinho, meu irmão? E as suas quatro sereias? Quando for beijar alguém, bora, garoto! Desce esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Bora, garotinho! Assim, ó! Acelera esse motor aí, bora! Pega essa moto! Acelera! Bora, dale, corta tudo agora! Acelera tudo! Vai acelerando! Vai acelerando! Alãozinho! Vai! Vai, vai! E acelera! E acelera! Explode o bagulho! Saber se tem alguém do Paixão aí nessa noite. Tem alguém do Clube do Rimo? Tá todo mundo junto e misturado. Tem alguém do Corinthians aí? Tem. Tem alguém do Palmeiras aí? Tem. Meu parceiro Neto, obrigado pelo carinho, meu irmão. Tamo junto. Vai! Já liberou! O CD da Trimi Trimi tá ao vivo! Bora aí, meu senhor! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar e não, hein? Não se entregar. Fala, Luizinho! Eu sempre treinei meu coração pra fugir. Fala, Bruno Lima! Paris, parceiro Emerson Muniz, o cara do evento de Porto de Voz. Ajeio você pra mim. Feche só, se prepare, viu? O que é o amor? Quem sabe canta comigo assim, ó. Vou escrever da lua pra essa puta. É agora, amor. Na tua, e eu amo você. Pode, Lula! Vai ou não? Não, não. Carnaval, Lula. Será que no carnaval de Porto de Mois vai receber na beira da praia o maior som automotivo do mundo? Carreta Treme, treme. Diga aí, meu irmão. Tô te falando. Alô, minha prefeitura de Porto de Mois. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey. Vambora, amor! Vambora, amor! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. E aí, Rosinha? Uma novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Dali, dali, dali, dali. Chá, pu, dali, punga. Só para as que gostam de dançar. Dança agora, bora! Dança, dança, dança, dança, dança, e dança, bem gostoso, bem gostoso. Vai dançando, bem gostoso, vai dançando. Isso, isso, isso, isso. O Dali Paulinho, o chefe, né, meu irmão? O Dali Paulinho, bora, bora. Marcelinho, já dá na boa, né, Marcelinho? É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Fudendo o céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? Bora, Turo Fernandes, garoto! Tu vai dar pra um? Piranha. Esse é o nome da emoção, tô te falando. Vai ser piranha, tu quis o céu, tu... E aí, piranha, qual é que vai ser hoje? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou... E a nossa comitiva faz, hein? Vai descer, eu vou descer. Vai com Deus na Vila São Pedro, hein? Vai dar ou vai descer? O grande Marcelo Gessinho, Mizal, o Dentinho. Aproveita. Olha o jogo. Aproveita. É o melhor momento da sua vida. Vou dar essa xereca. Tamo na área, bebão. Vou dar essa xereca. Filha da puta aí que eu não tô brincando não. O mar tá lá embaixo, nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós... Ela tá brincando? Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu te taco no zinho. Não tô brincando, não tô brincando. O turnê das mar. Eu taco no zinho. Ei, Alanzinho, bota pra explodir. Ei, Alanzinho, bota... Bora, Sammy! Ei, Alanzinho, bota pra explodir. Ei, Alanzinho, bota pra explodir. Explodir, bota. Explodir. Bota! Explodiu. Explodiu! Grande parceiro Garotinho Todd também já tá ali com a gente! Já tá no CD, moleque do! Bora! Explodiu. Meu mano DJ Nelto, como é que tá, meu brother? Sabe, sabe! Sabe que o Neto é o cara do momento! Parceiro, o Alaf tá ali com a gente, ele na companhia do Adriano Santos. O Alaf! O Adrianinho! É do Caidá, agora é moleque doido! Batidão, batidão, batidão, batidão, batidão! Dá-lhe, neguinho, dá-lhe, neguinho! Dá-lhe, neguinho! O Lacraia! Parceiro Sasaki gosta assim, ó. Alonzinho, onde é que tá o baseado, papai? O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado tá aqui. O baseado tá aqui, o baseado. Mais pólvora. É muita pólvora hoje em Porto de Bois. Mais uma dele, o meu grande parceiro, o Emerson Muniz, garoto. Dale, dale, dale. Abraço, Maria! Mais pólvora! Ela disse, Alonzinho! Fala ali com o rapaz ali. E vai começar o combate. E dali, dali, dali. Opa, não dá câmera na bunda dessa bichinha. Bora, Lula! É a turnê das águas, irmão! Vai começar, não! Já começou! Vai! Bora, Raimundo! Virando parceiro, Malalisson também já tá por ali, ó! O abraço do Alanzinho! Eu te botei de quatro, vai, vai, vai, vai, sinta, sinta. Todo toda a nossa galera da Polícia Militar. E obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? Chama. Nossa, obrigado, sua polícia, meu irmão. Valeu! Um abraço do Alonzinho. Acelera tudo, vai! Dali, dali, dali. Caqueado, caqueado, caqueado. Alonzinho Brechão. Já não pode esquecer da oportunidade que deu o apoio total pro nosso prefeito Berg Campos. Obrigado pelo carinho, sinta-se abraçado pela família Treme Treme e o meu grande parceiro Emerson Muniz. Sem medir esforços, trazendo a carreta Trim Trim, sábado e domingo, muita onda. E também, carnaval que se prepare, meu prefeito. Vai ser daquele jeito, papai! Estava tremendo. Como é que ela estava? Calma! 100%. E quando? Quando foi te beijar, beijou. Quando te abracei, te amei. E aquela noite, tu lembra? Naquela noite, falamos estrelas. Prometi. Bora, minha equipe, que não para. Bora, minha equipe, que não para. Você me perguntou qual o tamanho? O tamanho do nosso amor. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim, assim, ó. Te amo. Te amo tantão assim, assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim, assim, ó. Como é que é, Luzinho? Mete ficha, garoto! Manda ver! Luzinho! Prepara aquela! Vai, vai! Picas Balde e Banda Pará sou eu, a nova cara do Pará. Já virou! Ouças, é duro ver que chegamos ao fim. Eu nunca estive ao seu lado, mas nunca quis que tudo fosse assim. Eu quero te dizer antes de ir. E eu vou não! E vou contigo! Vai, Marcelinho! E desde que eu descobri, preciso estar com você. Um abraço, nosso lindo parceiro do Jega Yato. Super Vertron, hein, véi? Bora caminho, menino, agora! Vai, Alonzinho! O som das Marquês, pra ligar registrado no CD, aqui em Porto de Bom. Agora então, uma melhor do que a outra pra você delirar e viajar, Galãozinho. Galãozinho Thiago ST, o nome de fera. Alanzinho, valeu, mano. Fiz tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Amiga Juliana também! Fala, Juju! Diz que não vais, amor! Juninho! Preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais, amor! Alô, Váquia! Não, chega aqui, Boninho! Meu coração vai ser só teu. Bruno Lima! Sempre! Diz que não vai mais. Sai da tua casa e tranca! E vem! Te quero, Tá registrado em ponto de morte, Murilo. Parar o tempo para te encontrar. Bora, nego, nego! Vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar. Pode marcar lá no Instagram do Alanzinho, viu? Do G. Alanzinho Bressão. Cada beijo que tem. Marca lá e tamo junto. Passando Vidigal. E aí, não? E a galera vai subir lotando, chegando mais uma vez. Hoje aqui no Estádio Municipal. Vai! Já peguei. Como vício. Era o telefone. Você vem me procurar. Como vai, hein? Como faz desde o início. Cada vez que quer voltar. É como se no calor da minha cama. Você jura que me ama. E me pede pra ficar. Pega minha filha logo agora. Logo agora que quase esqueci. Disse que era só uma vez. Eu falei não. Sempre só. Não dá de novo não. Não, de novo não. Eu abri de novo as portas pra você. Pro meu coração. Ela jura. Eu juro que não. Ela disse não, pra ti. De novo não. Não vou deixar essa loucura me levar. Morrer de paixão. Com o Alãozinho pressão. Alanzinho, pressão. Bora, time! Fala, Alanzinho! Agora tá batendo um fresco aqui de trás. Olha a barba. Amiga Rose também. Bora, Rose. Vou esperar você ligar pra mim. Se quer e se esconder, eu vou saber que quer também. Fica pra sempre comigo. Dá-lhe mais uma. E aquele amor, tu já te decidiu ou não? Tá dividido, né? Perdi as contas, hein? Já não sei mais o que é certo. Alanzinho. Difícil é decidir. Qual das duas é certo pra mim? O Dali Juju! Difícil é decidir. Qual das duas é... Qual é teu som, Juliana? Carreta, treme, treme. Pra não deixar ninguém parado. Então, Dali! Sucesso, toca aqui, ó! O Cainago é bom do caqueado pra boa, bicho, tu é doido, hein? Olha o Kainago, chora, mãe. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quer... Porque aqui a do Kainago é no que comparar. Porque para pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só... Thiago ST! Porque parece que na hora não vou aguentar. Eu é o Thiago. Quando no filme no final tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que... O ST, moleque! Pensa em mim. Vai! Eu tô pensando em você e me diz. Do Genorinho também tá aí, meu irmão. Obrigado pela sua presença, Vilorinho. Valeu, mano. Tá aqui com a gente. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te... O Dorinho vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. E aquelas marquinhas, toca aqui, ó. Louco sou, te olhando estou. Hoje não. Não dá pra conter. Parceiro Jó, te... o nosso chefe de segurança, dando com a gente. Obrigado pelo carinho, viu, meu irmão? O cara que comanda o Porto de Irmãos, olha aí, ó. Esse é o rei. Meu corpo todo estremece em um toque. Em um toque seu. Nesse maldito desejo. O meu parceiro Lula, vai. Da estação Gastrobar. E aí, Lula, sou... você pode ou não? Mas posso ter. E hoje eu vou te amar. Sei que é difícil, mas vou superar. E hoje eu quero. Quero te ver. Preciso te ver. Só falta coragem pra ele. Mas tenho medo de te dizer. Eu amo você. O que que aconteceu, papai? Banda. Fala real aí. Entre razões e razões, quem prevalece? O coração. É o coração. Bora, neguinho, bora, nego, e esse é o perigo. Mas posso até sonhar e vou te amar. Sei que é difícil, mas vou... Bruno Marcelo Iderlan, o nosso proprietário aí da Rede Visual Net, aqui com a gente. Alô, Iderlan! E ele já tá ao vivaço com o Alonzinho. Eu amo você. Iderlan gostou dessa aqui, ó. Essa aqui, Alonzinho! Grande parceiro do Amizu, isso, as quatro galegas ali, ó. Bora, moleque! Você, eu realmente não sei o que eu... E hoje o sinal tá perigoso, hein, meu? Você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava? Que nada eu não tava aqui. Cheguei até... Até desacreditei. Até desacreditar, hein? Gente, um abraço! Você que me faz cantar assim. Grande parceiro Mauro, o da Mimi e seus celulares, Mauro! Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado. E tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Se você se for menina, os caras doidos querem o quê, meu irmão? Tá bem, hein, pai? E o céu? O galera da Oficina Ceará tá ali com a gente também. Bora, Índio! Olha aí, Missu, Índio disse que hoje é por conta dele, pai. Mas o quê? A chuva que é por conta dele. Pega até doido, Índio. Tá puxado, hein, pai? Metralha tudo, meu comandante Lula! noite ela ia te procurar, viu? Eu saía pra te procurar. Toma-te! Carreta treme, treme. Fala pra mim, Rosinho, que você hoje. Carreta treme, treme. Pra não deixar ninguém parado. Dá-lhe, dá! E eu lembrei. Lembrei, foi de ponto de baixo, irmão. Eita, maquininha. Olha o neguinho, olha o neguinho, olha o neguinho. Eu lembrei de você. Nego, né? Como lembrei de você. Hoje eu li o poema de amor. Eu lembrei de você. Como lembrei de você. É muito amor envolvido. Fiz aqui sem teu amor. A dor aumenta a sua. Porra, não sufoca cada dia. Já levei, não. Bate a vontade aqui. Me tira dessa. Segurança da língua, gente! Fala, moleque! O homem da comitiva já fazendo. Fazenda, vai com Deus! Bora, Josué! Grande parceiro, Misael também tá ali com a gente, o Dentinho, o Gersinho, tá toda a galera com a gente! Bora, Luzinho! Bora, bora, bora, bora, Luzinho! Vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. E eu? Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Treme. E o seu namorado vai saber que você tem outro. Repertório novo, papai! Coitado não percebe, uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha. E o poço aí aliviou, e eu vou te dar, lhe dar, lhe dar, lhe dar. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber. Meu parceiro Dudu Moral, meu irmão, esse não presta, vou te contar. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Isso é barulho, papá. Repertório novo. Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe. Qualquer um que merece. Quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu te dei uma chupadinha, você arrepiou. Eu vou deixar você embora. Minha amiga Isa, bora, a Raquelzinha também tá ligado a gente. Bora, Raquel. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Bora, Isa, tá dançando tudo hoje, meu irmão. Bora, Betão. Minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Assim, ó. Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro. Eu não sou.